foi feito pra gente aprender. Ser criança todo dia é ser feliz como eu e você. O dia mais feliz do mundo tá chegando pra gente dizer que ser criança é alegria, deixa o mundo inteiro saber. Vamos espalhar o amor dessa canção, porque todo dia é nosso dia. Com você vão comemorar. Todo dia é nosso dia. Eu quero ir onde o sonho chegar. Todo dia é nosso dia. Com você vou aproveitar. Todo dia é nosso dia. Vamos sorrir, deixa o sol brilhar. Pra gente aprender. Ser criança todo dia é ser feliz como eu e você.